noite assim, cantando. Não sabe o que eu chorei pra chegar até aqui. Quem me vê hoje assim, vivendo o milagre, não sabe o que eu passei para atravessar o vale. O Senhor mostrou a sua mão, e ao se revelar, Ele disse: eu sou o que sou, e agindo quem impedirá? O que eu vou fazer? Muitos não irão compreender, mas durante todo este tempo eu te preparei, então te põe de pé pra receber. Eu sou Deus, eu faço e desfaço, arrebento os laços que estão te aprisionando. Eu quebro o arco, corto a lança, queimo os carros no fogo por você. E quem poderá impedir o que eu tenho para ti? É irrevogável, ninguém pode deter. Eu entrei nessa peleja e vou lutar por você. Quem poderá te vencer? A batalha não é tua, é minha, diz o Senhor. Eu sou o que sou. Eu entrei nessa peleja e vou lutar por você. Quem poderá te vencer? A batalha não é tua, é minha, diz o Senhor. Você.